Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceiro, fez o povo inteiro cantar. Pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Tira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar.